bom dia. A partir de agora você estará conosco pela Rádio Aconchego 88.1. O melhor da música. E nós estamos preparando o melhor para você. E a partir de agora você estará conosco no Melhor da Música. Pela Rádio Aconchego, você sabe. E o Melhor da Música acontece todas as quintas-feiras, das 11 às 12 horas. Na locução, o amigo de vocês que está trazendo a pesquisa maravilhosa para vocês, Cidinho Silva. E na mesa de som, na técnica de som, Rafael Tenório. E como não podemos deixar de falar, vamos falar um pouquinho do abraço. Você já abraçou alguém hoje? Você já deu um abraço na pessoa querida? Que todo mundo gosta de um abraço, a gente sabe que isso não é novidade. O que pouca gente sabe é que quando a gente abraça alguém por alguns segundos, acontece um efeito terapêutico sobre o corpo e a mente. Isso acontece porque o abraço sincero libera um hormônio chamado ocitocina, conhecido também como hormônio do amor. A substância traz uma série de benefícios à saúde física e mental, ajudando as pessoas a relaxarem mais, a ficarem mais felizes. E o abraço é responsável por tudo isso, então já sabe, não deixe de abraçar ninguém. Rafael, você já abraçou alguém hoje? Já, Cidinho. E a gente não deu um abraço gostoso quando se encontrou hoje? Eu cheguei um pouco suado e eu disse, Rafael, calma aí. Aí não, você disse, não, tem que dar um abraço. Senão não faz sentido, né? Não faz sentido, isso é verdade. Então, e abraçoado também é abraço, também é gostoso. Abraçoado é abraço, né? É interessante, né? Quando a gente abraça, a gente sempre sente aquela vontade de amar mais, né? No meu caso, no teu caso, não. A gente é mais feliz, a gente gosta um do outro, a gente tem um afeto carinhoso, isso é importante. Mas o abraço tem que ser todos os dias por alguns segundos. É o contato do corpo a corpo. Não podemos esquecer que o abraço vai trazer essa vontade de ser feliz. Concorda, Rafa? Com certeza. E a Rádio Aconchego, ela traz para você o pensamento do dia. E o pensamento do dia é de Paulo Andrade. Seja forte, seja confiante em si mesmo, tenha pensamento positivo e dias melhores virão. Se não for hoje ou amanhã, será depois, mas chegará. Confie em Deus e Ele não faz nada em vão. Ok? Então, todo mundo comece bem o dia com a Rádio Aconchego e o Melhor da Música. E para abrir, para essa abertura maravilhosa, a gente tem que começar a sentir o clima. Tem que entrar no clima da rádio, ok? Estamos de volta com o Melhor da Música e agora iniciando hoje, 2 de junho de 2016, e a Rádio Aconchego fez uma pesquisa especial para você, trazendo dentro do Melhor da Música, cantoras de Pernambuco. Rafael, você curte essas cantoras de Pernambuco? Conhece a maioria delas? Conheço algumas, Cidinho. Tenho eu gosto muito, eu aprecio muito, já faz um tempo, na verdade, que eu tenho buscado muito, assim, essas artistas, né, vozes femininas, composições femininas. Eu acho que às vezes se dá menos valor do que se deveria, né, então, e principalmente aqui, né, porque, não que eu ache que Pernambuco tem algo superior ao outro lugar ou qualquer coisa assim, mas é sempre importante a gente começar de onde a gente está localizado, né, do nosso território. Então, eu acho de extrema importância a gente estar debatendo, estar botando para tocar essas artistas. É interessante. Você vê que quando se fala, geralmente se coloca cantores de Pernambuco, aí envolve as cantoras no meio de tudo, né? Mas aí eu procurei fazer uma pesquisa onde a gente trouxesse as vozes femininas para clarear um pouco mais a nossa rádio. E a primeira cantora que eu pesquisei foi uma cantora conhecida como Izar. Você conhece Izar? Conheço. Ela, eu já a vi pessoalmente, inclusive, assim, ela tá muito presente, assim, nos espaços, vamos dizer, na cena artística mesmo, assim, pernambucana. Ela é uma artista muito participativa politicamente também, de alguns espaços, assim, no sentido de estar se apresentando em lugares ligados à questão do empoderamento da mulher, das lutas feministas. É uma cantora negra, né, uma mulher negra que faz uma música de muita qualidade. Assim. Ela é cantora, compositora, instrumentista, sabia disso? Izar Maria França Santos. Começou a vida artística como brincante no maracatu Piaba de Ouro de Olinda. Sabia disso, Rafael? Já curtiu com Piaba de Ouro? Não. Eu sei que ela fez parte da Comadre Fulozinha, né? É, banda Comadre Fulozinha, ela a fez parte. A partir daí que eu conheci, assim. De 97 a 2004. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ouvir alguma coisa de Izar. Diga aí o que é que a gente vai rolar de Izar. Deixa eu dar uma investigada. É uma música chamada Azul Claro. Eita, isso é uma maravilha. Vamos deixar o público relaxar com Izar. Azul Claro. Manda a música. Azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, azul distante. Cheias de memórias ou aquela história que faz mais de um ano. Não fossem os danos, não seria eu. Se não fossem as minhas tias com todos os mimos, ou se eu, menino, fosse mais amado. Se não desse errado, não seria eu. Se o fato é que eu sou muito do seu desagrado, eu não quero ser chato, mas vou ser honesto. Eu não sei o que você tem contra mim. Você pode tentar por horas me deixar culpado, mas vai dar errado, já que foi o resto da vida inteira que me fez assim. Se não fosse os ais e não fosse a dor, e essa mania de lembrar de tudo feito um gravador. Se não fosse Deus bancando o escritor, se não fosse o Mickey e as dessas feras e o urso suspanda, e o andar de cima da primeira casa em que eu morei dava pra chegar no morro só pela varanda. Se não fosse a fome e essas crianças e esse cachorro e o Sancho Panza, se não fosse o Connie e o Capitão Gancho, não seria eu. Aconchego. Estamos na Rádio Aconchego 88.1. E você sabe, para você acessar o nosso contato é 3127-2562. 3127-2562. E você curtiu Clarice Falcão agora, Rafael? Clarice Falcão, ela é daqui de Recife. Ela nasceu em 3 de outubro de 89. É atriz, cantora, compositora, roteirista, humorista. Pernambuco tem muita coisa, né? Engraçado, ela é só... Ela é um mês mais nova que eu. Você vê como é que são as coisas. Me senti velho agora. Você entrando no YouTube, você vê muita coisa. Ela é bem engraçada, que ela faz umas músicas assim. Ela faz aquela série também, do Portas dos Fundos. É, exatamente, exatamente. É aquela humorista bem... Ela é bem engraçada. Bem engraçada, bem talentosa. Eu não sabia que ela era pernambucana. Da Gema, né? Pernambucana da Gema. Criação, uma criação muito boa. Ela desenvolveu bastante a nossa música. E ela tem um estilo um pouco diferente, né? Eu tava falando com você a respeito, assim. Ela me lembra Raul Seixas. Numa daquelas músicas dele, que ele bota muita letra em pouca música, né? É, que Raul Seixas, ele diz... Como é que é? Acho que depende, né? Tem... Mas agora eu também resolvi dar uma queixadinha, porque eu sou um rapaz latino-americano que também sabe se lamentar, exatamente, né? Exatamente. É, e ela também... Acho que é muito essa pegada do senso de humor, né? Quando você coloca o senso de humor na música, você tem uma liberdade pra se expressar de uma forma criativa, assim, né? Ela, nessa música agora que ela tava tocando, ela falando um monte de coisa. Muita letra, né? Muita letra. Mas interessante é que ela faz a coisa, eu vi alguns vídeos dela, e ela fica muito séria. Muito séria, rolando o som, né? Quer dizer, quem tá de fora, é uma das músicas que ela faz pro namorado dela, ela fez pro namorado, não sei se é namorado ou uma representação, mas ela diz que... Ela diz um monte de coisa com ele, diz que não quer mais ele, porque ele faz atrapalhar a vida dela. Aí no final ele olha pra ela e fala assim, essa música é pra mim. Ela faz, não. Que bom recado bem dado, né? É, né, porra. E... Mas, diga. Opa. Não, eu ia perguntar o que é que a gente vai tocar depois? Não, a gente vai escutar a Carina Spinelli, né? E só adiantando, né? Ela é natural de Recife, uma cantora, compositora. Desde muito jovem ela convive com os grandes instrumentistas, como Novinho da Paraíba, Canhoto da Paraíba, Henrique Anes, Nuca. Iniciou a carreira em 2004, por aí, participando de grupos de música popular, como o grupo Afro Raízes e Quilombo. Conhece esses grupos? Não, não conheço. Deveria... Seria bom ter a oportunidade de conhecer, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente não promete, mas vai fazer uma pesquisa para ver se traz um programa com essas bandas aí, nesses grupos, né? Sim, é interessante, sim. Porque a gente leva pro público e o público fica conhecendo o que nós temos de bom. E acho que fazer programa de música... No último... porque tu não ouvisse o último Poeira Criativa, né? Mas eu fiz uma coisa assim, eu tava sozinho aqui, Gus não tava comigo. E no dia... Eu ia fazer uma entrevista no dia anterior, só que teve aquela chuva da segunda-feira, eu não pude fazer a entrevista. E aí eu tava meio assim, e agora? Como é que eu faço esse programa, né? Não tem entrevista. E também tinha sido um dia chuvoso, aquela preguiça. Aí eu pensei, não, vou dar uma pesquisada aqui. Eu tenho um insight da internet que eu pesquiso pra conhecer bandas contemporâneas. E eu, porra, vou tocar música contemporânea aqui, umas músicas de artistas que tô fazendo som hoje. E algumas das músicas que eu botei foram de artistas que eu nunca tinha ouvido. Isso. Então você ter a oportunidade de você botar um som pros outros escutarem, mas também é um som pra gente escutar, claro, né? Não, que tu tava falando, né? De fazer o melhor da música, é uma oportunidade tua também de estar pesquisando e conhecendo. Claro, pesquisando, conhecendo e trazendo pro público, porque quem estiver escutando vai dizer que tá maravilhoso, né? Tá uma coisa assim, totalmente diferente daquilo que se vê. A proposta da Rádio Aconchega é trazer cultura para o povo. Não é fazer o que as outras rádios fazem, querendo ganhar dinheiro, querendo, né? A nossa proposta é outra. E acho que entender que a gente também faz parte desse povo, né? Então, claro. A cultura que a gente traz é uma cultura que a gente tá descobrindo também, né? A gente isso não é verdade. Isso é cada importante dia que eu também. Faço uma pesquisa, eu chego, fico assustado. Eu digo, Rafael, isso aqui, porra, maravilhoso, né? Pois então é uma coisa por aí. Mas a gente vai escutar o que de Carina Spinelli aí? Carina Spinelli, a gente vai escutar de Oxum. Então rola isso aí. É a Rádio Aconchego na 88.1. Filha de orixá, ela é do Oxum, ela é do Oxum, ela é do Oxum. Deusa da beleza, ela é do Oxum. Dos rios e riachos, cachoeiras, fontes, ela é do Oxum. Filha de orixá, ela é do Oxum, ela é do Oxum, ela é do Oxum. Deusa da beleza, ela é do Oxum. Rios e riachos, cachoeiras, fontes, ela é do Oxum. Venha escutar, a cachoeira canta, o prazer se renova, pois Oxum tá lá. Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém realiza os desejos de um homem também. É mel, perfume requintado, bracelete de dourado, é assim que vem. Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém realiza os desejos de um homem também. Filha de orixá, ela é do Oxum, ela é do Oxum, ela é do Oxum. Deusa da beleza, ela é do Oxum. Dos rios e riachos, cachoeiras, fontes, ela é do Oxum. Filha de orixá, ela é do Oxum, ela é do Oxum, ela é do Oxum. Deusa da beleza, ela é do Oxum. Dos rios e riachos, cachoeiras, fontes, ela é do Oxum. Escutar, a cachoeira canta, o prazer se renova, pois Oxum tá lá. Ninguém, ninguém. ninguém, ninguém, ninguém realiza os desejos de homem também. É mel, perfume requintado, bracelete dourado, é assim que vem. Ninguém, ninguém, ninguém, ninguém, ninguém realiza os desejos de homem também. Ela é do Oxum, ela é do Oxum, ela é do Oxum, deusa da beleza, ela é do Oxum, dos rios e riachos, cachoeiras, fontes, ela é do Oxum. Sabe a solidão, vou encontrar. A noite é mesmo assim, mistério e sedução. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Essa noite eu vou sair, eu vou botar pra quebrar, ver o que essa noite tem, ver o que essa noite dá. Essa noite eu vou sair, eu vou botar pra quebrar, ver o que essa noite tem, ver o que essa noite dá. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. É madrugada, eu vou sair pra passear, eu não sei de nada, só quero ver onde vai dar, é madrugada. Eu vou sair pra passear, eu não sei de nada, só quero ver onde vai dar. Eu sei que posso me encontrar com alguns amigos pra vadia. A noite às vezes também traz algum perigo, vou me ligar. Quem sabe um grande amor, quem sabe a solidão, vou encontrar. A noite é mesmo assim, mistério e sedução. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. estamos de volta com o melhor da música. É, meu amigo Rafael, você viu a pancada de voz da Edilza? Vi. Também não conhecia, mas é um vozeirão com uns metais, né? Ela faz parte do movimento Black Music, viu? Sim. Ela é uma cantora pernambucana da Gema, né? Que vem com muita força, acostumada com a música desde a infância. Herdou do pai, que era cantor de rádio na década de 50. E a voz é marcante, né? É, seu timbre impressiona. Porque a gente, quando escuta uma cantora como essa, com essa pancada de voz, a gente fica até admirado, né? Porque Pernambuco tem muita coisa, né, rapaz? Mexe direto no coração, né? Eu sou de Pernambuco e tenho o maior orgulho, rapaz. É uma coisa maravilhosa. É o que eu tava falando até no intervalo, né? Como... acho que qualquer localidade que você... Como eu tava falando aqui, né? Que o universo todo... Se você for num grão de areia... Naquele grão de areia... Todos os elementos necessários e que existem... No universo, estão contidos naquele grão de areia. É uma realidade. Isso é fato, isso é da física mesmo, assim. Todos os elementos necessários para o universo inteiro existir estão ali, naquele grão de areia. Então, eu acho que isso vale também para a cultura, né? Então, se a gente pesquisa a fundo, se a gente olha para dentro, se a gente olha assim, acho que todo o território, seja um país inteiro, seja uma cidade, seja um bairro, vai ter uma grande quantidade de preciosidades. É só a gente ter um olho afiado, né? Procurar. Eu tava pensando, enquanto você tava falando agora, que nós tivemos dois momentos que eu vi você ficar arrepiado aqui, e eu também fiquei. O primeiro foi quando a gente fez o programa do Axé. Sim. As músicas baianas. Eu vi você vibrar aqui, né? Até dançar o Axé você dançou. Né? E outro momento foi, pra mim, especialmente, foi quando o Garcia Poeta esteve conosco e rolou seu violão aqui, cantou músicas e trouxe coisas novas, inclusive fez uma musicazinha pra gente, né? Isso foi um momento ímpar, né? Dentro da questão da música. Sim, e a gente sempre descobrindo alguma coisa, né? O Garcia ter vindo aqui foi massa, né? A gente ter essa oportunidade de conhecer, né? Tipo... Fazer rádio é ter a oportunidade de conhecer coisas diferentes, né? Então acho que o universo é imenso, né? Mas veja bem, eu ouvindo os seus programas, porque eu sou fã do seu programa, Poeira Criativa, às terças, à noite. Sim. E eu fiquei ouvindo e vendo você fazer entrevista. Aí eu fiquei com um pouquinho de inveja. Eu digo, eu vou trazer um dia uma pessoa para fazer uma entrevista no meu programa também. Programa de música, não vai ser igual ao do Rafael, né? Que é um programa mais político, programa cultural, né? E o meu traz músicas da cultura também, mas eu queria fazer um programa onde eu pudesse entrevistar uma pessoa que tá dentro do universo musical. E aconteceu, né? Nesse dia foi um pouco atribulado, né? Você estava fora, não tinha chegado ainda, chegou de repente nas carreiras, a gente montou tudo, mas graças a Deus o programa foi maravilhoso. Assim, Dinho, aproveitando, assim, me veio na cabeça agora, porque a gente tá hoje nessa temática, né, de cantoras de Pernambuco. De Pernambuco. E eu acho que um espaço político, né, que é o espaço da rádio também, todo claro. Espaço que trabalha com isso, com a fala, né, com o debate, é um espaço político. E da importância, né, da gente tá trazendo, é um ato político também, a gente tá trazendo essas vozes femininas, porque a gente sabe que na nossa cultura machista, se a gente for pensar os movimentos musicais, a gente vai tender a pensar nos grandes homens, os né? Grandes que, cantores. Os né? grandes cantores, os grandes compositores. E não é porque eles são mais talentosos, mas é porque eles recebem mais visibilidade. Bom, você sabia que eu para fazer essa pesquisa, quando eu botei lá no computador, eu digitei cantoras de Pernambuco, saíram cantores de Pernambuco, apareceram os grandes cantores, aí eu vi, né, embaixo tinha a Isa, né, e eu cliquei nela pra ver quem era e tal, aí daí ela já abriu uma outra, né, um outro caminho de cantoras daqui, e assim eu fui fazendo a pesquisa, procurando em outros locais, porque na verdade você tem razão, se fala muito dos cantores, né, as cantoras que deveriam estar também no mesmo patamar, não aparece tanto, mas a gente da Rádio Aconchego, a gente tá trazendo esse pessoal. A gente vai tentando, né, lidar com o nosso nosso próprio machismo cultural, né? E tentando isso. E é se esforçar para conhecer mais e para buscar. É, dentro de Pernambuco mesmo, aqui dentro de Recife, nós temos muita coisa boa. Nós temos Nada Maia, nós temos Irã Caldeira. Tem muita coisa boa que a gente pode rolar, né? E só com a pesquisa. Então, fala um pouco mais agora dela que vai cantar a próxima, que é Eliane. Eliane que vai tocar essa música chamada Meu Nego. Eliane. Eita. Foi o seguinte, que parece-me que quando a gente tava fazendo o grupo de... Hã? Certo. É, quando a gente tava fazendo o grupo de músicas para colocar no programa, ficaram muitas músicas, né? E eu tive que cortar, por determinação do nosso amigo, o homem do som, o homem que controla tudo, o tal do Rafael. Ah, então a Eliane caiu fora. Aí ele tirou a Eliane, rapaz. Ah, então, perdão, filho, eu te botei na saia aí justa aqui. Agora eu fiquei aqui agoniado, né, rapaz? Não, então, tirou aí, Eliane, perdão, galera. Aí a gente vai pra Marinês, né? Marinês, que tava no planejamento, a gente trabalha com foco e com planejamento, né? Exatamente, eu já fiquei assustado, eu digo, eita, então eu não consegui fazer o que eu queria, mas, Marinês, você sabe, né? O nome artístico é o nome dela toda, Inês Caetano de Oliveira. Ela é de São Vicente Ferrer. É um município brasileiro do estado de Pernambuco, né? 16 de novembro de 35. Recife, 14 de maio de 2007. A Marinês, né? Ela já está em outro patamar, fazendo junto de Dominguinhos show lá em cima também. E é uma cantora brasileira de forró, baião, xaxado. Ela estava muito presente nas festas de Caruaru. Já veio para a Sala de Reboco aqui em Recife e outros locais. Acredito que ela esteve também nesse Forró da Capital que acontece todo ano aqui dentro de Recife, no Centro de Convenções. Mas ela é uma cantora de baião e ficou conhecida como a Rainha do Baião, Marinês sua gente. Mas vamos ouvir o som dela aí. Simbora. Chegou. Eu vi sim.

pura poeira criativa. E o melhor da música no ar. Aqui nós temos música, notícias, entrevistas, sempre com um bom enredo. Fique ligado na Rádio do Coração, a nossa rádio Aconchego. Estamos de volta com o melhor da música. Nós vimos aí a Fabiana, conhecida como a Pimentinha do Nordeste. A gente viu que para baixar essa música, a única solução que eu tive foi pegar do interativo. E não tinha como cortar. E eu esqueci de fazer essa conversa contigo para a gente fazer na edição. Mas é isso aí, é o melhor, a Rádio Aconchego pirateando o outro programa, e a gente bota mesmo pra rolar. Mas acontece, né? Mas é porque o prazer de trazer Fabiana cantando, que é uma cantora nossa aqui do Nordeste, começou pequenininha nos programas de televisão de Pernambuco, né? Cantava na Rádio Jornal, cantava na Rádio Tribuna, na TV Tribuna, e aí ela começou a desenvolver e se tornou essa potência dentro de Pernambuco, que é a Fabiana, né? Um forrozinho gostoso danado, né? Ela canta todos os ritmos, né? Mas ela enveredou mais pelo forró e deu certo, né? E deu certo. Mas, Cidinho, foi muito bonito, mas eu tenho que falar que o som que tocou antes, que foi de Marinês. Marinês, linda a música, né? Linda, porra, linda, linda. Ela é de outra geração, não é isso? É de outra geração, é. Ela é das antigas, né? 43. Assim? Ela, nascida em 43? Não, 43. Deixa eu ver se eu tô errado. Então, assim... Não, em 35. 35. Nasceu em 35. Então ela é mais ou menos da geração de Luiz Gonzaga, né? Por aí ela se mesma... encontrou com ele, né? E é foda, assim, porque... Assim, o sentimento, o que eu ouvi, pelo menos dessa música, né? Eu nunca tinha ouvido. Mas eu senti uma potência, assim, uma potência de emoção, uma potência que... Que eu acho que estaria no mesmo patamar que aquela potência de emoção que Luiz Gonzaga também traz no seu som. E Luiz Gonzaga é conhecido como o Rei do Baião, e tu falasse que ela é conhecida como a Rainha do Baião, né? Só que, porra, eu não conhecia a Rainha do Baião. E aí, como é que fica? Marinês, que... é conhecida como Marinês e Sua Gente. E ela tem uma banda, né? Porra, que banda música, que música era linda, Cidinho. Pé de serra mesmo, a coisa dela. Música linda, fiquei de cara, assim, fiquei emocionado, realmente. Ela começou a carreira dela numa banda chamada Patrulha do Choque, do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Né? Então, Patrulha do Choque, ela começou a aprender por aí e tal, e depois ela... começou a fazer a parte dela e se tornou Marinês e Sua Gente, formou a banda dela. Massa. Então é que bom que eu tive essa oportunidade de ouvir esse som. E a gente vai manter essa pegada do forró, né? Pelo que eu tô vendo aqui. O negócio agora vai esquentar mais, né? A gente tá vendo agora, vamos ver quem é que vem agora, depois de Fabiana Pimentinha do Nordeste, né? Se eu não tiver enganado novamente... Eu acho que o planejamento é tocar Nádia Maia. Nádia Maia. Nádia Maia, ela é uma cantora que iniciou nas bandas de baile, de clube, o Grupo Alcano, Banda Alcano. Uma banda muito boa, acho que anos 80, sei lá, por aí, né? 90. Nádia Maia teve uma carreira, iniciou nessa área. E com o primeiro lugar no Festival do Nordeste 95, né? No Canta Nordeste, ela ficou conhecida no Brasil todo, né? E sim, a canção que ela cantou foi O Menino do Sertão, de Petrúcio Amorim, de Marcel Melo. Duas potências também, né? Os cabas são fortes, né? Então ela ganhou notoriedade no cenário artístico nordestino, gravou um CD que ela chamou Nádia Maia, em 96, a Estação do Som de Recife, onde ela gravou o primeiro trabalho dela, com ritmos pernambucanos, ficou conhecida, né? E depois ela gravou a pedido de uma da Sonovox, que é uma gravadora portuguesa. Ela gravou um CD de axé e só foi pra Europa. Isso aí trouxe uma turnê muito grande pra ela, pelo lado de lá, né? Pela Europa. Mas ela é bem rodada, Nádia Maia, né? E é uma cantora que canta todos os ritmos, carnaval, é frevo, é maracatu, mas ela gosta muito de um forrozinho. Vamos ver aí a Nádia Maia. Nossa, qual é a música, Rafael? Diz aí o título da música. Essa é

bicho, vida pra chover, pé de bulô pra tu ficar cheiroso e vir dançar mais eu. Se tu quiser, poema um poema bem cheio de rima, assim duas estrelas mais bonita lá de cima, faço tudo que puder pra tu ficar mais eu. Se tu quiser, eu crio sentimento pra gente se amar, isso é um jeito novo de te abraçar, te vejo com um beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer que eu irei correndo, é só me avisar que tu tá me querendo e o mundo vai saber o que é um grande amor. Pra chover, pé de bulô, pra tu ficar cheiroso, vem dançar mais eu. E o Nordeste todo vai saber o que é um verdadeiro amor. Chora, sambão! Já irá a caldeira, pra ir mais alto vai. Estamos de volta com o melhor da música. E hoje um dia especial, só cantoras de Pernambuco. Eu estou aqui muito feliz com essas cantoras. Você escutou Ira Caldeira aí, né? Ela apareceu mais assim no cenário nos anos 90, né? Ela fez uma turnê pelo Nordeste e terminou em Pernambuco. Você vê, Pernambuco é tão bom, ela é mineira. Mas depois que ela fez essa turnê, quando chegou aqui em Pernambuco, ela disse, não sai mais daqui. E até hoje ela vive aqui. Então, Pernambuco tem muita coisa boa, Rafa. Tem muita coisa boa. Que massa. E uma voz bonita, né? As duas cantoras, né, que cantaram agora, que foram Ira Caldeira... Cristina Amaral. E antes disso... Não, foi não. Foi Nádia Maia. Nádia Maia. Que Nádia tem um vozeirão da porra também. Eu, canta muito. Eu conheci de nome Nádia Maia, porra, mas... Porra, me lembrei de Cristina Amaral agora. Não, eu coloquei nada de Cristina Amaral aí. Colocou não. Porra, oh, rapaz, que pena. Mas a gente vai trazer ela em outra oportunidade. Né? É uma pena, né? É, Cidinho, eu queria aproveitar então pra... Passar uma ideia também, assim, porque a gente fez esse programa, né? É... Com essas cantoras. Sim. E a gente tá nesse momento também um debate público muito importante, né? Que foi aquela situação que aconteceu no Rio de Janeiro, daquela menina que foi estuprada por 30 homens, né? 33 na realidade, né? E que isso marcou, assim, né? E tá todo mundo chocado de alguma forma, tá todo mundo envolvido com essa história, assim. Só que tem muita gente nesse momento que tá começando a comentar que não, porque ela começou a transar com eles. Não porque ela usa drogas, não porque ela tira essa foto ou aquela foto, ou porque ela faz sexo grupal ou isso ou aquilo. E eu acho que é importante a gente afirmar que não importa o que ela faça da vida dela, né? A questão foi o ato, né? Estupro é estupro em qualquer situação. Exatamente. Então acho que é importante a gente estar se posicionando também aqui enquanto Rádio Aconchego nesse sentido. Claro, eu até vi na internet uma posição de Lobão. Lobão cantou, né? E ele tava sacaneando com ela, dizendo que ela fez porque quis e coisas e tais, né? Eu sou totalmente contra isso, né? Na realidade, a gente vê que foi uma coisa, uma aberração que aconteceu mesmo, né? E eu fico pasmado quando eu vejo uma pessoa chegar e ainda dar razão a esse bando de criminoso, né? Pois é. E uma coisa que tá se falando também, essa coisa de... Não aconteceu de 30 doentes... 33 doentes se encontrarem, né? Claro. O que tá se referindo, não, é que a gente é uma sociedade machista, né? Que estão falando, a cultura do estupro, né? É verdade. Porque até essa história de que é um dado importante, né? De que mais de 70% dos estupros que acontecem dentro de casa, né? Com o marido, com o pai, tio, irmão, primo. Dentro da família, né? Pois é, então assim, acho que a gente se posicionar nesse sentido, né? De... Não, a culpa não é dela, não, sobre nenhuma hipótese. De jeito nenhum. E você vê que a opinião pública, né, de modo geral, as mulheres ainda estão fazendo movimentos, né, relativos a isso. Isso é uma coisa que deixou todo mundo muito assustado, né? Sim, aí só avisando, esse sábado, às 14h, vai ter um ato lá na Praça do Derby, certo? Que é Por Todas Elas o nome. Sim. Que é um ato organizado pelas mulheres... Pelos grupos feministas, pelos grupos de mulheres. Mas vai haver passeata, não? Vai sair do Derby em direção ao Marco Zero. No sábado, a partir das 14h. Então vai ser uma passeata. É, levem seus cartazes e levem suas ideias. Exatamente. E o povo que... As mulheres que tiverem grupos, né? Batucada, pode levar também, que faz parte do contexto, né? O espaço, esse ato é um ato que é aberto para todas as mulheres que querem contribuir, né? Para esse processo, que querem... Querem falar, né? Que querem gritar também sua revolta com essa situação. E não esquecendo que o programa Melhor da Música está mudando de dia e de horário. Não sim. Pode esquecer. Imagina se a gente esquece de falar, que terrível. Vai passar a partir... Vai ser na terça-feira, próxima terça, a partir das 14h. Estaremos aqui rolando o Melhor da Música. E depois nós vamos rolar 19h... O Poeira Criativa. Isso, terça-feira é dia de programa ao vivo na Rádio Aconchega. É bom que eu já faça o expediente completo, né? Exatamente. Mas aí, quem tá acostumado a nos escutar na quinta de manhã... Exatamente. Pode ficar tranquilo, porque a gente faz ao vivo na terça. Mas a reprise vai seguir nesse mesmo horário. No mesmo horário, das 11 às 12 horas, toda quinta. Então não pode escutar na terça, nesse horário? Tá suave. Você não pode deixar de estar ligado na Rádio Aconchego, né? Que é a Rádio do Coração, e o próprio cantor Garcia Poeta já disse, né? 88.1, então acabou. É isso por aí. E eu estou aproveitando o momento para fazer minha despedida, lembrando a todos que não posso dizer que é na próxima quinta, mas na próxima terça, a partir das 14 horas, vai iniciar das 14 às 15 horas o programa O Melhor da Música. E no mesmo dia, às 19 horas, rola o Poeira Criativa com Rafael Tenório. Show de bola. É, então, aproveitando, vamos despedindo também desse programa. Mais uma vez, eu tinha dormido pouco de novo hoje. Não fui pra jogar bola ontem, mas eu tive outras atividades essa noite que também me fizeram ficar até mais tarde, né? Que eu tava lá na questão da ocupação do Ministério da Cultura. Sim, sim, sim. Né, vários debates e tal. Você assim, fez parte da coordenação lá? Foi? Não, não. Uhum. Mas a gente, enquanto Rádio Aconchego, tá tentando fazer essa cobertura do evento, né? Então, se é um evento cultural, a gente quer estar tá próximo no sentido de fazer essa cobertura. Isso, isso. Sim. No domingo, eu estive lá fazendo a cobertura para a Rádio Aconchego de todo aquele movimento que houve, né? Eu fiz algumas entrevistas que a gente ainda vai colocar no ar, né? Isso. Então, mas aí o que eu queria dizer é que, mais uma vez, eu chego cansado, tava meio cansado com sono, meio triste. Aí de chegar, chegou, me levantei pra dar uma hora, tu falar assim, não, eu tô suado, eu quero nem saber, eu tava precisando mesmo de um abraço naquela hora. Mas o abraço é muito bom, e quando une o corpo, né? É, então, e mais uma vez, ao final do programa, eu tô... Muito bem. Regenerado, assim. Mas também com música boa, né? Música boa, história boa. Então, agradecendo mais uma vez essa oportunidade de estar aqui também me expressando. Isso. Né? E vamos terminar, a gente vai terminar com... Cadê o nome dela? Nena Queiroga. Nena Queiroga. Tem essas informações? Tem, Nena Queiroga. Cantora nossa, né? Sim, daqui de Pernambuco. Esse sobrenome é... Maria Consuelo Gama de Queiroga. Conhecida como Nena Queiroga. Ela, na verdade, não é pernambucana, ela é do Rio. Mas veio pra cá, gostou de Pernambuco, ficou em Recife e hoje é nome dentro de Pernambuco, né? Teve o título de cidadã pernambucana, a família toda dela é musicada, né? O pessoal que vive dentro do meio da música. E ela hoje trabalha com vários ritmos, né? Ela trabalha dentro da nossa cultura, mas... antes de ouvir a música dela, eu quero dizer a todos que eu adorei fazer esse programa hoje e que tô com pena porque tá acabando. Eu trago as músicas, Rafael corta, ele proíbe que eu faça tudo. Eu trago 15, 16, 17 músicas de Pernambuco, ele diz, Cidinho, não vai dar. Então a coisa, eu infelizmente tenho que cortar aqui, porque o homem do som é que diz aí o que é que eu posso fazer, né? Cidinho, fala isso não, que o povo vai ficar com raiva de mim, Cidinho. Mas aí eu quero me despedir e dizer que na próxima terça-feira o programa volta ao ar às 12 horas. Às 12 horas não, às 14 horas, 14. Né? Às 14 horas. E vai ser um dia de música ao vivo aqui dentro da Rádio Aconchego. E só então, lembrando também que assim, quem quiser escutar, quem acompanha, né, quem vem acompanhando, sempre uma hora antes do programa começar, a gente vai rolando as músicas dos outros programas, dos programas anteriores. Então, isso é verdade. Tem isso também, e a gente tem essa oportunidade de estar relembrando tudo aquilo que a gente já teve a oportunidade de ouvir aqui. E o nosso amigo Pablo, que está hoje na Inglaterra, ele disse pra mim que escutou a nossa rádio, escutou o nosso programa, viu? Ele disse que escutou lá pela internet e gostou. Então falando em... Então um abraço, né, pra Pablo. Um abraço pra Pablo. Um cheiro gostoso. Então é um programa internacional, né? É, internacional. É o mais escutado de Londres. A Rádio Aconchego é fora do comum, né? Mandar um abraço pra Gustavo, né? O nosso argentino, né? O argentino. Isso. Que manda ver aqui também. Que tá sempre escutando, né? Eu acho que é a nossa audiência mais... Mais ferrenha. Então, mas... a gente dando as dicas também, né? Tá baixo o som, galera, se liga aí. Isso é bom, quem tá escutando. Desejando tudo de bom pra todos, né? E pedindo a Deus que a gente possa voltar na próxima terça com mais um programa, O Melhor da Música, às 14 horas. Então não esqueçam, às 14 horas de terça-feira que vem, vai começar O Melhor da Música. Rafael, se dispersa e faça e role o último som da gente aí. Então, um cheiro pra quem quiser um cheiro. É, exatamente. Um abraço.